adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. O lobo soprou, mas a casinha está de pé. O lobo tentou, caiu da chaminé. O lobo cansou, tá com cara de mané. Chama o vovó na minha casa, não. Balança, balança, balança a casinha. Caiu? Balança, balança, balança a casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Caiu?